Não quero só ficar, quero mais que aventura. Dividir com você uma história de amor. Mas você não se importa com a minha paixão. Não leva a sério o meu coração. Será que você não percebe que eu estou apaixonado? Será que não vê os meus beijos? Eu quero você do meu lado. Ficar por ficar, beijar por beijar, eu tô fora. Menina, vê se leva a sério. Vê se não pisa na bola. Será que você não percebe que eu estou apaixonado? Será que não vê os meus beijos? Que eu quero você. Eu quero você, BH. Ficar por ficar, beijar por beijar, eu tô fora. Menina, vê se não pisa na bola. Ficar por ficar, eu não quero. Deixar por deixar, eu tô fora. Menina, vê se leva a sério. Vê se não pisa na bola.